Jandiaí de Aturri em 18,5, ok? Índia, Índia, só confirme se tem condições de decolagem do pátio. Hotel Índia, Índia, reporte pronto para decolagem. Bônus 755, follow 16, Olivra 1219, boa tarde. Olivra 1219, boa tarde, bônus 755. Do 4065, agora com centro Recife, 1288-3325. 288-3325, 4065, boa tarde. Paulo Salvador, muito boa tarde, gol 1755. Paulo 755, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 04. Alfa Juliette, portão 04, gol 1755. Paulo Lucano 3835, formação Alfa. Tô 3835, boa tarde, eu tenho aqui já autorizado o 360 Campinas, não sei, tá? Prossiga. Autorizado para Campinas, o nível 360, aerovia Upper Zulu, perdão, Upper Whiskey 58. Após a decolagem da 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza, o transponder é o 5577, o controle opera em 119 decimal 80, corteja. O PES, estado no 012, está autorizado. E ele é seu Glide, reporte localizador. Drone, 3835. Correto, 3835, chama para o puxa acionamento. Para puxa acionamento na resposta, foi intercortada a transmissão, Paulo, para o 3835. Correto, 3835, chama para o puxa acionamento. Reporta nessa para puxa acionamento, 3835. O gol no 755, a Faero mudou aqui o portão para o 03. Está livre ingresso aí a seu critério via Juliette ou Índia para o 03. Pronto, prosseguindo para o 03, vamos 755. Passarido 2231, está livre o seu puxa acionamento no portão, perdão, na remota 12. Chama para o táxi. Para o táxi, 2231. Alfa Vitor Juliette, boa tarde, prossiga. Ok, aguarde só um instantinho, Alfa Vitor Juliette, só uma coordenação aqui com a torre, aguarde. Vitor Juliette, está autorizado então mil pés, voo local, afastando-se até 20 milhas pelo corredor forte, prova da colagem da 17, curva à esquerda para o corredor, o transponder é o padrão 0151, controle opera em 1980, corteja. Juliette, correto, para o acionamento do taxi de decolagem, a torre em 1862, o QNH agora é 1011 e é 02 no PAB, confirma. Ok, bom voo, até a volta. Alfa Vitor Juliette, está autorizado o acionamento, chame táxi. Sente Hotel Índia, Índia, da colado aos 22, mantendo a sua frequência para o retorno. Essa frequência Índia está na volta. Boa tarde, Vitor Índia Uniform, prossiga. Vitor Índia Uniform, está autorizado o acionamento. Reporte para o táxi. São 3567, solo 23, Olivrão 219 para o táxi. Olivrão 219, São 3567. Salva, 2-3-2-3, eu não quero o táxi com 30, o PLB, 3 horas e 56, 7 na Brasília. Passarei do 2231, está livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie. Quando pronto, a torre 18-6, o QNH 1011. Tenha um bom voo e uma boa tarde, o passarelo 2231. Juliette Alfa, até o passarelo da tarde. Quando pronto, chamará a torre, passarelo 2231. Obrigada, bom trabalho. Colo Tan 3567, livrou. 3567, boa tarde. Vai prosseguir na Alfa e Juliette até o portão 062, dando passagem ao Embraer da passarelo, que vai livrar o pátio em alguns instantes. Para a Alfa Juliette, na 62, vai ceder a passagem, TAN 3567. Salô, boa tarde, TAN 3217, quase rolou. Autorização com fins. 3217, boa tarde. A mais atualizada agora é a Alfa, aguarde 360, com fins. 360, vai copiar a Alfa 3217, aguardando. Ingresso na pista 17 até a Bata, reporte pista livre. Passando duas torres no 86. Oi, Kilo, como é que tá? Kilo, pelo Quebec Sierra, reporte final de 5 milhas 10. Já. 925, boa tarde. Acione identificação, desça ao nível 040, chegada bom. 040, pode voar na prova de bom? Já. 995, bom, 040. Gente, obrigada, boa tarde. Então, boa tarde, Rafaria 223, ela falou 27 no ponto de espera da Charlie. Rafaria 2231, a linha e decola a pista 10. O vento no meio 0 grau 07 nós. A linha e decola 10, obrigada. Alfa Vitor Juliette, aguarde para o táxi. Guardando, Juliette. Quilo Quebec Serra, continue a aproximação, guardando pista livre. Quilo Quebec Serra informa que a pista 17 não está disponível no momento devido a uma viatura sem contato na cabeceira 35. Informa que só autoriza o pouso na 10. Pouso para a 10, Quilo Quebec Serra. Serra, livre pouso, pista 10. O vento 170 graus, 08 nós, informa os primeiros 90 metros fechados. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette, no entanto, estamos aguardando a liberação na pista. Passaria do 2231 no decolado aos 28. Controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigadão, bom trabalho. Obrigado. 6321. Stand by, 6321, flight level 380 to Brasília. Thank you. Não prefiro saída, subiu 220. Gente, acendeu 220, prefiro a saída. Poderia, por gentileza, coordenar com o Centro Recife nosso voo direto a Barreiras? Na saída, guarde. Ok, obrigado. Vitor Juliette, na escuta? Informo que a partir de agora a pista está liberada, está livre o alinhamento. Reporte pronto para decolagem, não no 7. Alfa Vitor Juliette. Serra solicita a remeter engraçando o vento no 7. Quilo Quebec Serra, afirmativo. Está autorizado a arremeter agora? Arremeteu os 2-9. Reporte ingressando na perna do vento da 1-7. Serra. TAM 3217 na escuta, para cópia? Pronto, prossiga. TAM 3217 está autorizado para confins do nível 360, aerovia Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, curva direita, saída Gole, transição Gonza, transponder ao 5007, o controle opera em 119, decimal 80, corteja. Zero, 358, decolada 10, curva direita, gole, gonza, 5007, transponder, 698, controle TAM, 3217. 3217, correto, tinha pronto para o push acionamento. Mas tá pronto para o push acionamento, 3217. Autorizado, tinha para o táxi. E tem push back acionamento, 3217. Avianca 6321, ready to copy. Ready. Avianca 6321, flight level, correction, clear flight level 380 to Brasilia via Upper Zulu 17. After takeoff on runway 10, right turn to Goli departure and Ofito transition. Transponder 5006 and departure control frequency 119.80, read back please. Avianca 6321, clear to Brasilia for level 380. After takeoff, right turn, Goli departure, Ofito transition, Cock 5006, and departure is going to be 119.8. Okay, Avianca 6321, just to remark, flight level 380 via Upper Zulu 17, up to Brasilia, okay? Roger, 380 via Upper Zulu 17, Avianca 6321. That's right, call me ready to push and start, Avianca 6321. I'll call, thank you. Kilo Quebec Serra, Solos 32, frequência livre ao estacionar. Boa tarde. Gol 195, pode voar, dona? Então, prefiro a chegada, vou 9.9. É, Salvador 95. Siga. Pode voar na proa de dona? Então, prefiro a chegada. Mateu pra Cristiane. Reduza para 250 knots. 250 knots, 6720. Já está dando uma TDS, 250. É, a número 3 na aproximação. 720. Anda. O 755 está aprovado para confins, nível 340, pela aerovia Upper Whisky 58. Decolando da pista 10, curva à direita, saída Goli, transição Gonza, transponder 020, controle opera em 1. Só não consigo copiar o transponder, o controle 1935, ou 198. Não, o transponder é 5020 e o controle 198. Então, ativo, autorizado para confins, nível 340, via Peruísque 58. Decola então no zero, após decolagem para a direita, Goli Gonza. É a saída. Transponder 5020, controle 198. Gol 1755. Gol 755 correto, chame o controle para o puxa. Marinho, muito obrigado. Alfa Vitor Juliette, está autorizado o alinhamento na 17, reporte e pronto. Alô, Salvador, gol 1077. 077, boa tarde, eu tenho já aprovado 360 para o Galeão, aceita? Copia. 1077, está autorizado 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 14. Após a decolagem da pista 10, Rael, transição Bless. O transponder é o 5013. O controle opera em 119.80, confirma. Galeão 360, e Upper Zulu 14. Decola a pista 10, dá o Blair. 53 é o transponder, 198 o controle. 1077. 077 correto, chame para o push acionamento. Confirma como recebe a torre. 100%. Teve algum entrecortado no meu, quando eu paguei a cópia? Ah, cortou. Ah, a mensagem foi bem clara, só fiz um trechinho, deu uma cortada bem rápido. Ok, agradeço e chamo para o puxa acionamento. Vou para trás. 296. Siga. Resolta teta para os 50 a 5 milhas de TAP. Solicita o R9 da 10. Entra após TAP, está autorizado a R9, desça agora para 2.500 pés, 1.011 o ajuste. É o número 2 na aproximação. Mantivo autorizado, R9 da 10, descendo a 2.500 com 1.011. Gol no 396, reduza para 2.109. Reduzindo 2.109, 1.396. Pronto para o táxi. 40. 040, objeto 6720. 17, o vento de 150 graus, 08 mais. Decolar, 325. 288, 13325, obrigado. Salvador, tá 3217 para o táxi. É o B92, alterna Guarulhos, outro meio de 3 horas e 34 minutos. A livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustada no 0111, quando pronto a torre em 18612. Então, uma boa tarde, uma boa noite para 32. Ok, vai seguir Juliette Alfa. Poderia só confirmar, Charlie? Afirmativo, a taxiway Charlie é de ingresso, a cabeceira deslocada em 90 metros. Ok, tá operando toda a pista agora. Apenas 90 metros deslocado, ok? A Bravo tá interditada e o ingresso tá sendo feito pela Charlie. Ah, tá certo então, obrigado. Rádio pronto, 06. Alfa Vitor Juliette, decolada aos 38, autorizado o cruzamento do campo pela vertical da Torre de Salvador. Reporte livrando o eixo. Autorizado o cruzamento pela vertical da Torre, vai reportar livrando o eixo, Alfa Vitor Juliette. Hotel Índia, Índia, na escuta. Alinhado pronto, 06. Guardião 06. Tá visual com o tráfego que decolou à frente, também vai prosseguir pro corredor forte. Frente visual. Pronto, Guardião 06 tá livre a decolagem pistão 17, mantendo a separação com o tráfego à frente, o vento no meio 0 grau 07 nós. Iniciando 06. Alfa Vitor Juliette, pelo menos o vento da torre. Hotel Índia Índia, na escuta. Na escuta, senhora, prossiga. Chame agora o controle 119.8. Alfa Vitor Juliette, só confirme, livrou o eixo? Tá ligando nesse momento, cara. Alfa Vitor Juliette, prossiga para o corredor forte e chame o controle 119.8. Corredor forte, 119.8, Alfa Vitor Juliette. Guardião 06, tem condições de curvar agora à esquerda, prosseguindo para o forte? Afirmativo, tá iniciando a curva à esquerda, prosseguindo forte, 500 pés. Afirmativo, só atente mais uma vez ao tráfego que decolou à frente, o Alfa Vitor Juliette, prosseguindo para o corredor forte também. Reporte livrando o eixo no 028. Gente, vou manter a linha do litoral e, se autorizado, vou coordenar o controle para ascensão em aproximadamente 4 mil pés. Guardião 06 negativo, agora prosseguir para a linha do litoral, está autorizado cruzar o eixo da 10028, prosseguindo para o corredor forte. Está iniciando agora o cruzamento ao número 028, corredor forte. Passo para 10, pronto, está 3217. Está 1925, baixa travado. Está 3217, mantém o ponto de espera. Vai manter 3217. Bom no 925, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 925. 90ª milha, Alfa Vitor Juliette. Não, o Torre pediu pra eu chamá-lo. É, te aguarde. O objeto 6720, curva esquerda pro 150 para o localizador, informe estabilizado. 150 para o lock, reportará estabilizado, objeto 6720, reduzindo 210. Hotel India India, mantenha-se em condições visuais, informe qual é o tempo de voo da presente. Ah, uma mantendo agora mais 30 minutos, são mais 20 minutos na sua localidade aqui, afastado 5 milhas no setor norte de Salvador, interferência no corredor forte. Vai manter no máximo 500 pés? Afirmativo, senhor. Máximo 500 pés nessa localidade, qualquer mudança de altitude irá informá-lo. Aqui falamos que temos um Charlie 150 mantendo um no mil pés no corredor forte e temos também um helicóptero Alfa Serra 50, 500 pés indo para o corredor forte. Paciente dos dois tráfegos, ficar atento até o Indy para melhor informação, o senhor está mantendo a pista do lado do pedágio, a estrada do Coco em manobra. Sete. Patrulha, ao guardião 06. Prossiga 06. Já ingressando no corredor forte, agora para cheque de motores, a intenção é ascensão para 4 mil pés. Autorizado a ascensão para 4 mil pés, guardião 06. Iniciando 06. Choma. O 396 passou Sierra Vita 366. Gol no 396, completo final, chame torre 18-6, bom posto. 18-6, grata já. Salvador, boa tarde, o 8002, passa 180 para 100. Para 8002, identifique chegada Bonf, desce a 40. Bonf 40, pode aprovar Bonf? Seu perfil é o número 4, está na aproximação, para 8002. Mantenha o perfil para o 40, 8002. 3 a bordo, 4 horas, alterna com fim. Livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 012, quando pronto a torre 18-6. Tem... Fátio, Juliette Alfa da Charlie 18-6, boa tarde, 3835. 3835, só por curiosidade, qual o tempo de voo daqui até Campinas? Daqui a Campinas, 2 horas. O horário desse voo é sempre esse mesmo, 16:50? A princípio, sim. Ah, na verdade nós estamos um pouquinho atrasados, é 16:20 a decolagem. Ah, ok, gente, obrigado. O 3217 para a linha, Toia. Negativo, então 3217, mantém um ponto de espera. Mantém. Torre Salvador, gol no 396. Passando Serra Vita 372, baixa travada. Gol no 925, solo 43, ao livrar um 219 para o táxi. 219. Gol no 396, continue a aproximação aguardando pista livre. 96. Gol no 925, prossiga na Alfa e Juliette ao portão 05, dando passagem ao tanque, vai livrar o pátio agora. Alfa Juliette pro 05, dando passagem ao tanque, gol no 925. Despara Duna, completo final, torre 18-6, bom bolso. 18-6, obrigado, bom trabalho aí, minha cabeça. Livre pouso na 10, no 396, baixada e travada. Torre Salvador, objeto 6720, na sua escolha. O objeto 6720, continua a aproximação, informe número 2 para o pouso. Continua a aproximação, vai dar 6720. Torre no 396. Torre no 396, prossiga. Confirmando os primeiros 90 metros. Nativo 90, fechado. Obrigado. Salvador 925. Prossigo no 925. Normalmente a saída é prevista para Brasília, qual é a que normalmente se usa? A saída é Gole ou Vito, ok? Gole ou Vito, ok. Obrigado. Pela coordenada aqui já é o 360 para o seu voo para Brasília. Obrigado.